QTC Brasileiro, uma maneira inteligente de fazer radioamadorismo. E faixa do cidadão. Olá, essa é a primeira edição do podcast QTC Brasileiro. Meu nome é Daniel, meu indicativo PX6 Brasil 6152. Oi pessoal, meu nome é Fernando, sou amante do radioamadorismo e do rádio cidadão. Como radioamador, a minha estação é licenciada com o prefixo de Papa, Papa 6, Papa, Papa. E na faixa do cidadão, de PX, é PX6 Bravo 5790. Sou radioamador há 12 anos e adoro esse hobby. Faz parte da minha vida, do meu dia a dia. Opero em todas as faixas que me são permitidas. Então, vou estar junto com vocês para participar da edição do QTC Brasil. Um abraço a todos, 73. Oi, meu nome é Valença, meu indicativo é PP6SR, eu já sou radioamador há mais ou menos 25 anos. É um hobby que eu gosto muito, participo quando posso, porque o trabalho muitas vezes me atrapalha. Feitas as apresentações, gostaríamos de informar que o nosso programa está indo ao ar pela primeira vez hoje, 5 de novembro, Dia Internacional do Rádio Amador. O QTC Brasileiro quer homenagear a todos os radioamadores com o hino do Rádio Amador. Vanguardeiros da terra e do mar, somos todos amigos e irmãos, inclusive os que habitam além-mar. Noite e dia na escuta ligar, aguardando um destino conseguir. Na frequência começa a chamar, compreendido o colega pedir. Avante RNR, descaldai a bandeira do porvir. Com alarde toda ela unida, ao bem comum irei servir. Avante RNR, descaldai a bandeira do porvir. Com alarde toda ela unida, ao bem comum irei servir. Atenção, atenção, meu amigo, aqui estou para te atender. Dize lá o que queres comigo, que te ouço com prazer. Somos amadores de rádio, cheios da alma e sangue viril. Alcemos o nosso coração para amar este grande Brasil. Avante RNR, descaldai a bandeira do porvir. Com alarde toda ela unida, ao bem comum irei servir. Avante RNR, descaldai a bandeira do porvir. Com alarde toda ela unida, ao bem comum irei servir. Encerramos este primeiro programa convidando a todos para a segunda edição do QTC Brasileiro, onde trataremos a legislação do rádio amador e da faixa do cidadão. Contamos desde já com a sua participação. Caso queira sugerir algum assunto, questionar, criticar ou consultar, você pode mandar um e-mail para o endereço qtcbrasileiro@gmail.com. Obrigado e até a próxima. QTC Brasileiro, uma maneira inteligente de fazer radioamadorismo. E faixa do cidadão.